Associação dos Garotos que Sofrem. Você está ouvindo Odisseu e Além Uma. Só quero ser seu atual. Vivendo o passado me faz mal. Só mais uma vez. Só mais uma vez. Pra eu te amar. Prefiro não viver do que estar no mundo onde eu não possa te amar. Só mais uma vez, meu amor. Só mais uma vez. Pra eu te amar. Eu só quero ser seu atual. Só mais uma vez.